vez um homem cego e abandonado em Jericó, cabisbaixo, abatido, quando escutou alguém gritar: lá vem ele, lá vem ele. E do lado de fora da cidade, 10 leprosos tentam entrar. De repente alguém passa e eles ouvem comentar: lá vem ele, lá vem ele. Em Cafarnaum, um paralítico ouviu falar. Até pra sogra de Pedro, alguém correu, foi avisar: lá vem ele. Morta também pôde escutar. Isaqueu subiu na árvore só pra ver ele passar. Lá vem ele, oh, aleluia. Lá vem ele. Vejam Marta e Maria, que nem esperanças tinham mais, pois seu irmão já estava morto, pois alguém foi avisar: lá vem ele, lá vem ele. Um homem com a mão mirrada esperava ele passar, e uma mulher empurra a multidão apenas pra tocar nas vestes dele.